E então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. E então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. E então, bom Natal e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. E então enfermo e pro santo, pro rico e pro pobre, num só coração. E então bom Natal pro branco e pro negro, amarelo